Fox, Serra Vitor 372, volume 64. Opa, meu telefone, Charlie, chame o controle 1198. 1198, grande boa. Estamos já 094, desça para 8000, a chegada é a Mare 1500. 8000, Mare 1500, está descendo aqui a famosa Serra Lima 5552. O senhor vai voar para o Serra Vitor 368 ao cruzar radial 300, Salvador. Serra Vitor 368 ao cruzar radial 300, Salvador. Pronto, ao quilo grau. Prossiga. Transformado Charlie, aí do quilo grau. Positivo, qual é o ideal para o destino? Radial 276. Gente, devido ao tráfego, eu vou lhe vetorar. Esquerda proa 250, suba sem restrições. Se perder contato rádio com controle, quando a 30 milhas, eu vou prosseguir para o destino. Camilo. Então, esquerda 250, acende ao 100. E, em caso de falha, 30 milhas, eu vou prosseguir para o destino, olha lá pelo grau. Radial 01. Radial 01. Joga com a placa de pouso, é do centro do final de curso. Você está indo para a para pouso. Positivo, frequência levou. Aqui, 06.000, 6.143. Gente, o senhor vai ser vetorado. Papo Romeu, aqui no Serra Lima, chame o controle 1198. Controle 1198, decimal 8, interno. Oceano 6.143, direita pro 240, se perder contato rádio com o controle de Salvador, vai voar pro Serra Vitor 368 na radial 290 para espera. Papá Romeu, Tango, uniforme, Thiago. Aqui Serra Lima, mantém a proa e deixa para 3.000 pés com ajuste na 095. Mantém a proa, deixa para 3.000 pés com ajuste na 095, aqui Serra Lima. Gol 1645, está autorizado a final do R9, reduza para, para aproximação em câmbio estabilizado. Reportarei estabilizado, já vem reduzido o gol 1645. Uniforme Tango Charlie, confirme a pista que irá efetuar o pouso. Tango e uniforme Charlie vai para 17, ó. Caso permaneça em condições de idade. Você aceita a vetoração para a final do 17? Firmo. Ele comprou a 085 para a final do 17, Tango e uniforme Charlie, deita para 3.000 pés, ajuste na 095, informe visual para a mudança de placa. 8087 para 3.000, informará para a mudança, Tango e uniforme Charlie. Quilo Serra Lima, curva direita na proa 120. Direita proa 120, fica. O 9094, o senhor vai executar a princípio a chegada a Mare. O ponto 369 normalmente não é utilizado, eu vou lhe informar por quê. Porque tem uma saída árvore e é conflitante. Ou o senhor voa para o 368 ou 366. Como eu tenho muito tráfego, eu vou decidir daqui a pouquinho, tá bom? Mas fica atento ao passo que eu falo mesmo. 7, eu vou no 9. Pelo 643, desça para altitude de 4.000 pés e chame o controle 1198. 4.000 pés, 198, vai chamar avião 1193. Está atingindo a view azul 2 metros. Tá? O 2639, desça para 7.000. 7.000. Positivo, já está voando com 220? Ah, sim. 2.00, desce para 4.000. Com referências visuais, o Papá Romeu Tango Uniforme Charlie propõe e prossegue para 197. Chame 1198. 1998, 3.0. Azul 2.639, início de vetoração para o sequenciamento. Direita proa 2.620. Se perder contato rádio com o controle de Salvador, na radial 290, vai curvar à esquerda, vai voar para o Serra Vitor 368 e entrar em órbita. Proa 2.60, em caso de falha, radial 290. Então a proa de Serra Vista 316 e a Triada. Azul, 26 cruzado. O Serra Vista é o 368, viu? É aquele mais afastado lá perto da ilha de Taparica. Ao 368, Serra Vista 368, obrigado. O Gol 994, velocidade 230 nós. Coronel Lima, seu Bravo? Consiga. A condição visual está modificada para exemplo. Positivo, proposto e aceito o 937, submantenha o 065 devido ao tráfego. Mantém o 065. Autoriza a curva à direita na proa de positivo? E da presente posição, qual seria a proa? A 280. Não, a gente vai ter que contornar a ilha de Taparica. O senhor pode voar na proa 275. 275, ok, obrigado. Charlie, chama agora a torre em Salvador, 118-95, tempo bom. Alto, bom trabalho, pai. Como é que? Tá na final, pai, chato, fechado, gol 1645. Gol 1645, chama a torre, 118-95, tempo pouso autorizado. Obrigado. 3290. Então 3290, boa tarde. Táxi via Alfa, importante da Juliette. Fica atento ao follow-me, próximo a Táxi Eco. Alfa, camarão 4, Pedro Serra, Vic 372, iniciando descida. Afirma, o Kilo Serra Lima, autorizado. Lima. Chama minha 143, está autorizado o final do RNAV, desça para 25007. Informe estabilizado. 25, tomará estabilizado, minha 143. Na informe Charlie, se considera a última autorização sobre o CEASA, inicie esferas com curvas à esquerda, aguardando autorização para final 17. Poxa, vamos ficar aguardando aqui na final da 17 a sua autorização para prosseguir o propósito. Bom, avianca, bosta, direto para o 4, gol no EBS. 2639. Controle Salvador, azul 2639. Azul 2639, mantém ainda o 070, curve à esquerda, proa 210. Seu limite é a radial 280 de Salvador. Proa 210, limite 280, radial Salvador, azul 2639. Tram 3894, deixa para 4000 pés, o ajuste no 095. 4.015, está atrasado na prova. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, completa a final da RNAV e chama a Torre Salvador, 118-95. Torre 1895, Kilo, Serra Lima. Torre Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, passando Serra Victor 372. A presença solicita cancelamento das regras e bate pela direita 17. Ajuda 591, decolagem autorizada, pistona 0, vento 130 graus, 099. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, modificada azul 1940, reporte final pessoal 17. Sente, reporta final da 17, Kilo, Serra Lima. 869, pronto, posto de ar. 1869, mantenha ponto de espera. Escute. Ah, afirmativo, como atinge, aproximação a Renato. 6143. Chama 6143, completa aproximação, chama Torre Salvador, 118-95. 6143. 3290, autorizado, parte principal via Juliette, portão 612. Se perder contato rádio com controle na radial 290, vai voar para o Serra Vitor 368 para espera. Confiado, esquerda, proa 020, se espalhar na 290, curva direita, Serra Vitor 368 para espera, vou mandar lá no barco. Vai descer inicial 8 mil. Positivo. Vitor 368. 368, prosseguindo do 639. Papa Romeu, Tango, Uniforme Charlie, Sol, 4-1, agilize liberação no taxiway, Lima, reporte na mesma. Passaram na mesma, Tango, Uniforme Charlie. Taxiway. 94, 4, chame controle, frequência 1198. Autorizado Recife, via 2017, nível de voo 350, decolada pista 10 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5001, controle Salvador, opera em 120.8. Autorizado Recife, no 350, via 2017, saída com decolagem da pista 10 com curva esquerda. Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5001, controle 1208, azul 4206. Correto, azul 4206, chama para feedback acionamento, portão 8. Correto, azul acionamento, portão 8, azul 4206. 089. Bom, meu tamo uniforme Charlie, táxi via taxiway, Mike, reparto na Quebec. Lima Quilo Bravo, suba sem restrições. Qual o nível que vai manter agora? Ou melhor, vai subir para no seu voo visual? Positivo, autorizado. Azul 2639. Michel autorizado, final do R9, azul 2639, desça para 25007. Estou autorizado, final 2500. Autorizado para Serra Bravo Romeo Foxtrot, via Golf 677, nível de voo 1170. Decolada pista 10 com curva à esquerda, descida saída da Conde. Transponder 0263, controle Salvador, opera em 120.8. Positivo 7, chame através de Vera Cruz, vai ter lançamento lá daqui a pouquinho. Ajuste 1500. Autoriza pro direto de Coral, pro azul 2591, sim. Positivo, está autorizado. Coral na pro azul 2591. Eu bravo essa novelina, agora cruzando a final da pista 1-0, não interfere com a aproximação. É, você tá atrasado, atrasado pra você. Autorizado, livre para parquear. Autorizar o papai do 02, Voip, Sierra Vitor 368, chame controle, frequência 1198. Agora o 368, chama controle de 98. Tem Fernando, já no padrão, aguardando a autorização para gerar base. Sente, Lima. Tuner 6143, solo 45, direito, solo 121, decimal 9. Isso, vai chamar o solo em 1219, 6143. Lima Quilo Bravo, estimado para o voo. Aproximado lá, 2050, anotei. Controle Roma 02, transfere a disputa para o Sérgio 381. 1202, deixa aí, mantenha 4 mil pés, o ajuste 0015, na próxima Serra Vitor 368. Para 4.015, fora o Serra Vitor 368, Taxi via Alfa, importante da Juliette, fica atento ao Follow Me, próximo a Taxi Eco. Via Alfa, Azul 2639, passou Serra Vitor 366, chama Torre Salvador 118.95. 295, obrigado. Papava Patiali, Mike Romeu, solo, formação em curso X-Way, confirma a parte em terceira de pista. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo autorização 2639. Trans 3894, pouso autorizado, pista 0, vento 1, 30 graus, 08 nós. Livre pouso na pista 0, 3894. Se o Serra Lima sobre o Serra, pode prosseguir final da 17, pouso como número 2. no Serra Lima tem um tráfego agora, o azul 2639 já como número 2. Faça um 360 sobre o CEASA e reporte reinterceptando o sinal na 7. 360 sobre o CEASA, reporte reinterceptando o sinal na 7, que 8795 com 1015 no ajuste, um bom voo, Charlie Michael Bell. Oi, 869 da Gol, decolou. Tu escuta, Zé? 869 é o controle, contato radar, super sem restrições. Foi solicitado por Elefa. Já autorizado Elefa com um mínimo de 3 mil pés na razão. Elefa, mínimo de 3 mil pés na razão, 869. Vai iniciar o lançamento, Lima Kilo X-ray. Positivo, Lima. X-ray. Papapá, Charlie, direto para sua informação, lançamento de paraquedista na Vera Cruz. Positivo, existe a área de lançamento, tá bom? Não, mas a gente não vai poder fazer isso não. O senhor tem que passar entre ele de Taparica e o farol da barra. O senhor evita o lançamento e não ingressa no axé. Você não tem corredor axé na contramão das condições que o senhor está querendo. 3894, sala 48, direito, sala 1, 21, decimal 9. Direito, 19, vamos. O ajuste é 1015, informe passando 4000. Formalência 4000 na Fora Norte, Lima Kilo X-ray. Positivo, livre. Falou, cara, mais colocar o saco, 2 a bola e 3 horas de autonomia, já está em grau. Aguarde. Aguarde. Azul 2639, fuso autorizado, pista 1-0, vento 1, 2-0 graus, 092. Silvio Pouso, pista 1-0, azul 2-0-9. Sai Salvador, gol 9-0-9-4, 2 milhas pro Serra Vista 372. Gol 9-0-9-4, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarde 9-0-4. Xuxa na M201, mantém o ponto de espera. Xuxa na M143, autorizado via Juliette para o portão 3. Interceptando a final da 17, Policial Lima, visual Paraná na final da 10, pode prosseguir com o número 2, Policial Lima? Policial Lima autorizado, final 17, aguardando a autorização de pouso. Prosseguindo com o final, aguardando a autorização de pouso, 17, Policial Lima. Azul 2639, sala 50, direita, sala 1, 21, decimal 9. 219, obrigado, até já. O Salvador, para o Michael, para o par? Azul. Gol 9094, pouso autorizado, pista na 0, vento 1, 20 graus, 099. Vive pouso na 10, gol 9094. Charlie Mike Romeu, aguarde para o táxi. Aguarda para o táxi. Boa tarde da Juliette, fica atento ao follow-me próximo a Taxi Eco. Alfa antes da Juliette, para visual com o follow-me, obrigado. Então, passou 3 pousos, para visual com a rua já. Chega Serra Lima, sobre a Enrimar, passa logo 360 pela sua esquerda. Gente, sobre a Enrimar, novo 360 pela esquerda, que serve. Rumo 02, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informa o bandeirante, final 17, não interfere com a aproximação. 62, sim. Qual é Boston 3897, confirmando curva direita após a decolagem. Rádio chama para puxa acionamento. Afirmo. 3894, Juliette. Então 3894, Juliette, portão 9. Porta 9, Juliette, Zero 94, sala 52, direita, sala 1, 2, 1, decimal 9. 219, 0, 9, 4, 2. 1189, chame Recife, 1260, bom trabalho. 2. Começava 219094, de Grosse, puxa para alto. 19094. Autorizado o táxi via Alfa Juliette portão 7. Fica atento ao follow me na próxima terceira eco. Entendeu que Alfa Juliette 7 atende ao follow me na eco, é isso? Acho que confirme, livrou via eco. Não é que você já tá na Alfa. Que já é. Se o cara tá fazendo follow me pra desviar dos buracos, se tiver condições de seguir com segurança, táxi via Alfa Juliette portão 7. Alfa Juliette com segurança pro 7, na jornada do táxi. Solo Salvador, Azul 2712. Azul 2712 para Aracaju. Informação em curso X-Ray.com. Afirmativo 6, X-Ray. Gilo, chame Paripo. Utilizado para Aracaju, via Golf 677, nível de voo 1170. Decolada 10, curva esquerda, saída Conde, transponder 0271, controle Salvador opera em 120, décima 8. 17, eu já tenho uma aqui, mais precisamente uma aqui, a do Juliette. Eu já mandei ele reduzir e ele está fazendo uns 360 aqui, próximo de Camaçari. Eu não posso encurtar essa trajetória não, tem um sequenciamento, infelizmente você vai ter que voar para ali. 5. Eu tenho um ponto de espera, onde está? Pode ser o rombo, acelerador 201, pode ser. Acelerador 201, faz o tráfego na curva autorizada, alinhar e manter. Pode ser, acelerador 201. Eu sou o Noroeste, afastado 6480. E autorizado, tem tranquilidade, eu tinha para a UPA, né? Tem tranquilidade, 0197. Positivo, guardião. A 2 milhas e meia da cabeceira 17 tem uma aeronave com a torre em espera a 1000 pés. Tem uma outra aeronave no setor norte a 1500 que eu vou autorizar agora para a rotatória. O senhor não vai interferir com o setor de aproximação da pista 17, vai manter 500 pés e vai chamar a torre na frequência 11895, guardião 01. 100-0 para a aproximação, mantendo 500 pés, chamar a torre 112895. 130 graus, 089. Tenente autorizado, Pouso, que Serra Lima. Torre 11895. Libere a sua direita via Delta, faça um 180, aguardando para prosseguir para o pátio militar. Seu chamado guardião 01. Guardião 01, prossiga. Eu começo o setor Noroeste. Se autorizado, tem que conferir com a 097 e segue para o pátio do Graé, mantendo 510. Isso é o paranáio final do 97. Guardião 01, da presente, prossegue para a vertical do shopping Lito Salvador Norte. Entendido, seguirá a vertical do solo do shopping Salvador Norte. A Iqueco Juliette, continue o sinal 17 aguardando a autorização de pouso, está como número 2. Xener 6201, na decolagem autorizada, pistona 0, ventura 20 graus, 099. Autorização de decolagem, Xener 6201. Fala, Romero, telefone, Paulo. 8 Charlie, Alfa Tango, prossiga. Tá na LTA, pra compra, pra Serra Juliette, com o Reperiante. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, autorizado Sierra Juliette November Yankee, decola da pista 17, curva à esquerda, corredor forte, 1 mil pés, transponder 0170, controle Salvador 120-28. Seja autorizado Salvador, Sierra Juliette, November Yankee, decola da 17 com curva à esquerda, corredor forte, controle 1208, acena 0170, está na EDTA com PLB 0 único, Sérgio. Procedimento correto, Charlie Alfa Tango, informa autonomia? Autonomia de 2 horas. Ciente, 2 horas para acionamento e táxi, torre 118-95, bom voo. Como você não entendi? Para acionamento, torre 118-95, bom voo. Acionado já. Ciente, chama a torre então para táxi e decolagem, 295. 295, acionamento, táxi e decolagem, grato. 08-6201, boa tarde. Controle Salvador, Oxenero-6201, boa tarde. Oxenero-6201, contato radar decolagem, sobre via saída da EL para nível 360. Sobre via saída da EL, nível de voo 360, Oxenero-6201. Possibilidade de voo na frente da EL, 6201? É 6201, no Turismo Leda. Leda, obrigado, 6201. Será essa é a parte do Braé. Não copiei? Está na alça parada aqui, vai cruzar com o crescimento ou vai cruzar, direcionar e decorar? Pronto. Gente, eu confio, quer prosseguir para a decolagem da cabeceira ou da interjeição? Eu acabo de pousar, pousar no site militar, mas tem um centro militar no site militar. Eu estou parado na alfa, aguardando a orientação de vocês para liberar o site, o centro que eu sair de lá. Gente, ingressa na Taxi Delta e mantém na Taxi Delta para aguardar para prosseguir o táxi. Solo, mas o centro militar vai decorar dela. O centro natural, o que vai acontecer? Na frente da Delta, a gente vai ficar Delta. O 1 02 chama a torre 118-95. 102 vai manter essa disposição, tá guardando aí a autorização para cruzar a pista, para participar. E aí, você tem que ter essa disposição. Cascavel 59, táxi via pista, reporte a linha de pronto, cabeceira 1-0. Táxi via pista, reporte a linha de pronto, cabeceira 1-0. Cascavel, circulagem. Romba 02, após a saída do Cascavel, autorizado. Delta, parte militar. Primo, parte militar do Cascavel, o Delta, parte militar, Romba 02. Aiteco Juliette, solo 00, confirme o pátio. Gente, prossegue para Bata e reparte livrando a pista. Charlie Mike Romeu, segue a aeronave agora que livrou a pista, vai seguir para Bata. Reparte pronto para decolagem. Leda seguro. Transponder, 5025, controle Salvador, 120-8. Fechado, Fatal, sem condições de decolar agora da FAPA, sentido pista 1-0, aguardando para girar para o corredor forte. Okay. Pena presente autorizado, Ventura 30 graus, 08 nós. Evite sobrevoo da pista 1-0, devido a uma aeronave linhando. Vai, na FAPA, e lá pede nova instruções, né? Cali de Eco, rotatória visual com o campo. Rumba 05, sobre a colagem 01, no controle 90 decimal 8. Viu pela rua que chamou? Cali de Eco, rotatória visual com o campo. Cali de Eco, tem condições de fazer espera do 3 milhas para ver se fala em rimar? Afirmo. Segue para ver se cada rimar aguardando instruções. Para ver se cada rimar aguardando instruções. Tá na papá, você está mandando, vamos fazer a colagem. Para a façanha autorizada, decolagem, vento 1 a 30 graus, 092. Estamos com a decolagem 02, evite sobrevoo da base aérea, reporte sobre o buraquinho. Vai reportar em buraquinho, tá, no gráfico. Romeu, decolagem autorizada. Tipo 97, vento 120 graus, 099. 290 graus, não sei, para matar. Estacionamento na 5 Lima. Ah, Teira Fatal. Teixeira Fatal, reparte vertical de buraquinho, sua decolagem 02. Vertical de buraquinho vai reportar, tá, André? Sobre o CEASA, passo 1360, repartir a interceptação no sinal 17. Cadê que ele vai fazer o 360 sobre o CEASA e repartir a interceptação no sinal 17? CLGE com RMA. Ele em GECO, continue a aproximação aguardando autorização de pouso, informa aeronave na pista 97 já iniciando a rolagem. CLGE, prossegue na sinal aguardando autorização, CLGE. O nível 090 pra gente, vai decolar o Cascavel, provavelmente a Matheus 110. Bomba 05, autorizado no final 097. Bomba. Ao I03, farol de tapão, transfere controle 120, decimal 8. Challenger Eco, pouso autorizado para o sinal 7, vento 120 graus, 089. Pouso autorizado para o Challenger Eco. Capitão Gol Juliette, Quebec Kilo, informa o Kilos agora a 2 milhas da cabeceira 17, condições de quadrar como número 2? Positivo, Quebec Kilo. Quadra como número 2, aguardando a autorização de pouso. Quebec Kilo, número 2, reformará, aguardando a autorização de pouso. Otávio, vamos arrumar o telefone, vem buraquinho. Olha, Fatal, eu transfere controle 120 decimal 8. 1080, grato, controle. Olha, Fatal. É para o meu tio, o que está sendo seu filho? É para o meu, sai da Fatal, você. É para o meu, sai da Fatal, você se responde. Estacionado, 0170, modo Charlie. É para o meu, sai da Fatal, então se não recebo, se responde. Vai checar o equipamento, tá bom. Tá recebendo agora, Sam? Controle de Salvador, Charlie Michael Mel. Sem trocador. Decolou ao 04, autorizado meio congestionado, tá passando fora de Papua, manda mil pés. Eu vou papar Charlie Michael Mel, mantenha a porra do Axé, 196. Corredor Axé, mil pés, Charlie Michael Mel. Chavel 59, decolada 05, controle 120, decimal 8. Controle 108, Cascavel. Cascavel está adicionado 0170, será fatal. Controle o Cascavel 59. Autorizado táxi para o ponto espera da pista 0 via Pátio, táxi Índia. No ponto espera, quando pronto, torre 118-95 com 1015 no ajuste, um bom voo. Para o táxi, o azul 2712-62, 2 horas e 47, alternando Salvador. Corrigindo 68 no PAB. 68? Afirma. Rede azul 2712, autorizado táxi, ponto de espera destino 0, via Pátio, táxi Índia. O ponto de espera torre 118-95, com 1015 no ajuste. Autorizado Pátio, via Índia até o ponto de espera da 10, após a frequência torre 1895 graus. Canem 201 no centro Recife, 1251, alterna 1282-435. Recife, Recife, Recife. Quebec Kilo, solo ao 07, back track autorizado, reparte livrando. 097, boa tarde, linha de cola, pista no 0, vento 1, 2, 0, grau, 099. Salvador. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango, controle Salvador. Passa para o senhor Afatango. Senhor Afatango, confirma o sinal para Bolsa. Mais 10 minutos, senhor. Mas vai executar um PGL e vai livrar. Mais 10 minutos. Bem, senhor Afatango, confirma o sinal para Bolsa. Até 2 horas, meu senhor. Controle 1, 20, decimal 8. 208, 3897, obrigado, uma boa noite. Informação de violência, controle do Salvador. Autoriza a pressão do 045. Sério, mais com o meu. Subo para o nível 045, a gente trabalhou no 05. 045, para mais. Controle do Salvador, boa tarde, 3897, daí eu leio da Mônica. 3897, contato radar decolagem, sobe via saída para nível 300. Ao 300, 3897. Sr. 3897, possibilidade de voar na pula de Mônica? Sr. 97, mantém a pressão da saída. Mantém. Azul 2712, boa noite. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Autorizado alinhar e decolar, azul 2712. Azul 2639, boa. Informação, X-Ray, confere. Prepara, Tael, aguarda a cópia. Tael, confere. Azul 4206, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via pátio Taxi Índia, no ponto de espera torre 118-95 com 1015 no ajuste e tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, pista 95, 1015 no ajuste, 4206, muito obrigado, senhor, bom dia, bom trabalho. Azul 2639.4. Azul 2639, autorizado Serra Bravo Romeu Juliette, via Epizulu 44, nível de voo 380. Decola da pista 10 com curva direita, saída da EL, líder, seguro. Transponder 5026, controle Salvador, opera em 120.8. Autorizado RJ Paulista, Rio de Janeiro, 380, via Pesulo 44, decola da pista 10, curva direita, Rafael Leda, seguro. 502.000, transforma 208, Salvador, 2639. Correto, Azul 2639, chama para pushback, acionamento. Boa tarde, cara. Coordenado cancelado para o cliente, reposta ao término. Oi, Salvador, boa noite. Boa tarde, o Azul 4206, confirma, confirma, confirma. Azul 2702, decolado Azul no 3, controle 120, decimal 8, meu voo. 208, boa. Azul 4206, boa tarde, autorizado a alinhar e mantém pista na 0. Alinha, mantém pista na 0, 4206. Correto, Xanã 6259, chama para pushback funcionamento, portão 3. Salvador, muito boa tarde, o Azul 2702. Azul 2702, contato radar decolagem, sobe via Pé da Ponte para o nível 170. Via para o 170, 2712. Curto 206, decolagem autorizada, pistona 0, vento 130 graus, 09 nós. Sim, a decolagem da 10, azul 4206. Paulo, voo no 645, posição 2, pushback acionamento. Voo no 645, autorizado, chama para táxi. Autorizado, chama táxi, 645. Bordo 206, decolado ao Zuno 8, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Beleza, botão rádio azul 4206, decolou, você na proa. Passando meu peste. Azul 4206, contato com radar na decolagem. Sobe via saída PUCA para nível 350. E PUCA para 350, 4206. Chama Centro Recife na frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 3897, qual é o controle? 3897, 1251, alterna 128, decimal 35. Falou, obrigado. Rádio Maxi Romeu, sim, rapaz, para a descida. 05, 62 milhas, Nordeste, Salvador, serviço a 10 errado. Chama controle de Carajajú, na frequência 120, decimal 3. Salvador 59, 60 milhas Nordeste de Salvador, serviço a 10 errado, chama controle de Aracaju, na frequência 120, decimal 3. Bruno 645 para o táxi, 133, 1340, Galeão. Bruno 645, autorizado táxi, via Índia à direita, no ponto de espera, torre 118, décima 95, 1015 no ajuste, um bom voo. Ok, direita Índia, torre 2.5, ponto de espera, obrigado, boa tarde. E boa tarde, Gol no 645, ponte espera da 10. Gol no 645, autorizada a linha aérea decolar sistema 0, canto 1, 20 graus, 089. Autorizada a linha aérea decolar sistema 10, Gol no 645. Sobre 067 ao equipe 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, alterna 2545. Obrigado. Azul 2639, chantado. Passaremos tarde, obrigado 2639. Itália Alfatango, controle de Salvador, por favor. Passando o Barra do Jacuípe, estou na sua CPR, instruções para ingresso e pouso de guarda na caixa da data. Passando o Itália Alfatango, Marcinha do Litoral, a gente estava dando 05, reporte Chile. Através de Interlagos, para ingresso foi de Interlagos. Através de Interlagos, a reportagem, aguardando nova 29, Itália Alfatango. Ligou 1645. 1645, contato radar na decolagem, sobe via saída Coral para o nível Coração Vida da E para nível 1-3-3. Confirmando, sai Tael, beba seguro, sobe ao 360, gol 1645. Assim, gol no 645, sobe via saída da E para o nível 360. Gol no 645. Salvador, azul 2712. Azul 2712, prefeito. Possibilidade final 1250. Azul 2712, autorizado no nível 150. Ativo autorizado no final 150. Faz um desvio à esquerda, o formação. 45, qual foi o desvio da oposição da época? É, qual foi o desvio da Elgol no 645? Retificando para desvio pela direita aqui, por formações e prosseguirá na interceptando a frente. Romeu 45, por quantas milhas de Ramassa de Viz? Aproximadamente 4 milhas. Vai interceptar a Radial 198 um pouquinho mais cedo só. Como é que controle, eu mostro o meu telefone através de Interlagos, vai manter o litoral até buraquinho setorizado. Cadê a Fatango, Ceasa, para ingresso contribuído para tudo? Desculpa, não entendi. Então, através de Interlagos, setorizado, vai manter o litoral até buraquinho. Então, meu Cadê a Fatango, Rua Ceasa, para ingresso contribuído para tudo. Está presente pro Odisseasa. Grato. Max Romeu, confirme a atitude que está mantendo. A papagaia é Max Romeu, confirme o seu lugar. Batalha Max Romeu, 5, 6 milhas, tudo é Salvador, serviço da encerrado. Parece que a gente forma o alerta com tudo Salvador. Reporte na grade. Para o táxi 2639 da Azul, nós temos 9:30 a bordo, com autonomia de 3 horas e 42 minutos, alternativa Campinas. Azul 2639, táxi autorizado, direita, ponto de espera 1895, ajuste no zero. Afirmativo, direita, ponto de espera 1895, obrigado, até a próxima. A identificação da SV chega da marca para nível 050, o ajuste estava do 095. Ciente, boa noite. É nave de MSS da pista 90. Irmo Gol 1966. Controle, Papa Romeu, Telepatango, passou um pedaço da estrada do Coco. Autoriza manter a vertical da mesma para reportar ao norte da torre para ingressar na final da Massante. Telepatango, torre 118, decimal 95. 1895, graças. Papa Romeu, Telepatango. Telepatango, boa tarde, prossiga. Está mantendo a vertical da estrada do Coco, se autorizado, vai reportar ao norte da torre para ingressar no circuito da Massante. Gente, mantendo a estrada do Coco, reporte através norte da torre. Tá mantendo a estrada do Coco, reportar norte da torre, grato. 2 Salvador, 2639 da Azul, ponte espera da 1-0, pronto. Azul 2639, boa tarde. Inicialmente, se ele mantém pistola 0, poderia falar por gentileza em 1-2-3-4-0? 2-3-4, gente. 045, Centro Recife, 1251, Atena, 128, decimal 35. 251, 2835, bom, 1645, boa tarde.